Ele era só mais um maluco da quebrada, que curtia um bagulho, fumava, cheirava. Ele era só mais um maluco da quebrada, quebrada, quebrada. Ele era só mais um maluco da quebrada, que curtia um bagulho, fumava, cheirava. Ele era só mais um maluco da quebrada, quebrada, quebrada. Aos 10 anos de idade cometeu seu primeiro delito. Aos 20 foi preso, julgado e condenado. Vários artigos, hoje com 20 e poucos anos de idade, em liberdade. São poucas as chances que ele tem de se reabilitar. É bem provável, véi, que ele volte a aprontar. Durante os anos que esteve trancafiado, sem chegados, sem colados, no inferno da papuda. Então se lembrava todo instante do dia que foi pego em flagrante. Caguetagem, pilantragem, teve que sentar o dedo, seguir as regras da malandragem. Fazia o que tinha que ser feito, alucinado viajava. Ele era véi, mas um maluco da quebrada. Ele era véi, mas um maluco da quebrada, quebrada, quebrada, quebrada. Ele era só mais um maluco da quebrada, que curtia um bagulho, fumava, cheirava. Ele era só mais um maluco da quebrada, quebrada, quebrada. Ele era só mais um maluco da quebrada, que curtia um bagulho, fumava, cheirava. Ele era só mais um maluco da quebrada, quebrada, quebrada. Ele dizia que não se lembrava de ter vivido de outra maneira, nem de quantas vezes, véi, foi preso junto com outros malucos no cais de 16ª. Sempre viveu longe da família, sua mãe, um irmão, mais uma tia. Tava ligado que mais cedo ou mais tarde seria morto por outro bandido ou pela polícia. Mas que papa puda, véi, com certeza ele não voltaria. Tava pouco se fudendo, se amarrava em curtir um veneno. Só confiava na namorada que tava grávida no ferro que carregava, em mais ninguém. Mandou uns e outros pra casa do caralho, mesmo sabendo que a vingança, véi, seria inevitável. O pesadelo era constante, polícia, tiroteio flagrante na madrugada. Ele era véi, mas um maluco da quebrada. Ele era véi, mas um maluco da quebrada. Ele era véi, mas um maluco da quebrada, quebrada, quebrada, quebrada. Ele era só mais um maluco da quebrada, que curtia um bagulho, fumava, cheirava. Ele era só mais um maluco da quebrada, quebrada, quebrada. Ele era só mais um maluco da quebrada, que curtia um bagulho, fumava, cheirava. Ele era só mais um maluco da quebrada, quebrada. Um dia eu ouvi ele dizer que seu filho havia nascido e que ele, véi, tava curtindo. Que daquele dia em diante ele não viveria mais como antes. Nada de drogas, nada de armas. Ele dizia, véi, que seria o cara. Mas os homens chegaram, deram o bote. Foram vários disparos, ele não teve sorte. Mas o maluco não irá ver seu filho crescer. Espero que ele não viva assim, como você, que tem um pouco mais de sorte. Que ele não vacile, não brinque com a morte. Que ele não caia na mesma cilada. Espero, véi, que seu filho não seja mais um maluco da quebrada. Espero, véi, que seu filho não seja mais um maluco da quebrada. Ele era só mais um maluco da quebrada, que curtia um bagulho, fumava, cheirava. Ele era só mais um maluco da quebrada, quebrada, quebrada. Ele era só mais um maluco da quebrada, que curtia um bagulho, fumava, cheirava. Ele era só mais um maluco da quebrada, quebrada.